jovem correu toda feliz. Foi para a selva alegremente acampar, sempre pronta a ir a ensinar, com astúcia a aventura de viver. Alcateia, feliz, acampar, feliz, cantando ler a aventura de viver. Alcateia, jogos e canções, e assim toda a família cantará. Oh, canteia!